Música de peso. Bem-vindos ao Música de Peso desta semana. Hoje temos connosco, em loop, o nosso jingle e o Ricardo Remédio, a cara e o teclista dos Loop, um dos projetos mais interessantes do Doom Nacional. Ricardo, muito obrigado por teres vindo, obrigado. Ter aceito o convite. Conta-nos, contextualiza-nos, para quem não sabe, como é que surgem os Loop, quando é que surgem os Loop, qual é a vossa vontade enquanto banda? Os Loop surgem em 2007, final de 2007, comigo e com o Luís, que é o guitarrista. Inicialmente começou com outro projeto também ambiental, mas éramos só nós os dois, e o baterista que está connosco, que é o João, ofereceu-se para fazer bateria naquelas músicas se nós eventualmente quiséssemos levar as músicas para o palco. Nós aceitámos, mas no primeiro ensaio chegámos logo à conclusão que era muito melhor era fazer músicas novas e já pensadas a ter uma bateria. E começa aí basicamente os Loop. Ensaiámos durante meio ano só 3 elementos e gravámos a demo em 2008 também com 3 elementos. Entretanto, juntou-se o Renato, que era o nosso antigo baixista. Começámos a tocar ao vivo, agora temos outro baixista. Basicamente, esse é o percurso até agora, bastante simples. Vocês tiveram... Vocês vão lançar agora um EP, não é? Já lançamos. Já lançaram o vosso EP, finalmente, que houve muitas histórias à volta disso. O EP saiu para a net, depois não estava concluído. Isso, não, o concluído é relativo, ele não estava masterizado. E eu não sou o grande purista, e neste caso já estava lá tudo, mas pronto, há essa diferença. E ele saiu basicamente porque, ao contrário que muitas editoras pedem, eu não percebo a lógica de estar enviar um formato físico que ainda não foi editado para uma editora para eles ouvirem, porque vai ser um CDR. Porque se fosse uma coisa já com um bom aspecto, também não necessitávamos necessariamente da editora. E nós lançámos a umas quantas editoras em formato digital. E pronto, a partir daí alguém decidiu partilhar com alguém, pronto. Mas como é que vocês aceitaram isso? Ainda agora estavas a dizer em off que o digital é uma coisa boa, aproveitando que estás a falar disso. Foi bom para vocês ou foi um bocado chato? Agora não, já está não, fora não, e as pessoas não vão ter a única coisa que, nem vou dizer que chateou-nos, mas que fazia-nos alguma impressão, era o facto de não ser 100% um produto acabado. Mas nós, durante muito tempo, até colocámos a hipótese de lançar em formato online e não descartamos lançamentos futuros serem online, porque acho que hoje em dia o formato físico ou é vinil, porque há muitas pessoas que apreciam o vinil, ou uma edição de colecionador com artwork fora de vulgar, algo que visualmente seja mais apelativo, que destaque, porque se for para ser a caixinha, basicamente, as pessoas tiram da net. E acaba por ser, as pessoas que gostam mesmo vão comprar, mesmo que seja essa caixinha, mas acaba por ser também uma recompensa e uma mais-valia para as pessoas comprarem. E nós, enquanto não tínhamos editora, o que pensámos era basicamente fazer isso, colocar online. Bem feito, uma coisa bem feita, e eu acho que é mais publicidade. É mesmo que são poesia, e ajuda sempre, não é? Vocês, de resto, eu lembro na altura de vocês terem sido referenciados por um colega meu e ter aquela ideia de cair um bocado de paraquedas, mas sim, já havia muita gente a falar de vocês. Não sei se tens noção disto. Mesmo aqui havia um rapaz da rádio que publicou uma crítica a um tema vosso, penso eu, ao Danica, que sim, era do Osama Secret Lovers. Conheço o blog. Pronto, que ele publicou e já havia imensa gente a falar-me de vocês. E lembro-me de ter, pá, mas não, tens que ouvir os gajos porque eles têm um som muito bom, têm uma coisa diferente do habitual. O que é que achas que é isto, este som diferente daquilo que se faz? Lá fora até. Pois, mesmo lá fora. Eu acho que tem muito a ver com a maneira que as músicas foram compostas até agora. O demo de Danica foi composta muito à volta dos teclados e da guitarra, e porque não tínhamos um baixo. E já vinha fruto, se calhar, do vosso projeto anterior. Exatamente, um projeto a solo. A questão é que nós, como eu e o Luís, tivemos muito tempo sem banda, mas com a intenção de ter a banda. Nós, a certa altura, em vez de ficarmos à espera ou queixarmos que não temos pessoas para tocar, isto é complicado, começámos a tocar muito os dois juntos. Inicialmente, mesmo sem a questão do ritmo, a noção de ritmo veio depois. E era que tipo de música funciona com uma guitarra e com teclados. É coisas muito ambientais, e acho que esse sentido ambiental a gente desenvolveu mais do que se calhar outras pessoas que estão habituadas a... Nós não nos preocupávamos com o ritmo porque não havia ritmo. Uhum. O próprio EP e o Alma. As músicas foram todas compostas, novamente só com guitarra e com teclado, porque nós inicialmente nem pensávamos... Aquilo começou quase que vamos fazer uma coisa paralela e vamos ver no que é que está. E depois gravámos e pensámos assim, bem, mas se calhar ficava bem aqui esta parte de uma bateria. E aqui se calhar ficava bem o baixo. E as coisas cresceram novamente, mas as bases, como se calhar nunca foram pensadas para o género, acho que aqui acaba de ser uma coisa diferente. Uhum. É complicado depois nesse processo de vocês têm uma coisa feita a dois, que não é pensada como uma banda, é depois difícil no processo de composição, uma vez que entrou em estúdio, em ensaios, é difícil dizer aos outros dois membros, não, é assim que nós queremos, vamos tentar fazer não, isto só assim. Não, a questão é, nós se entrássemos por aí, acho que ia ser muito difícil. E, mais uma vez, é tentar encarar as limitações que temos com alguma coisa, de maneira positiva. Uhum. E acho que é possível. E a questão que a gente fez aqui é, bem, se fazemos igualzinho, primeiro tudo não sabemos se conseguimos fazer igualzinho. Segundo, temos duas pessoas que também fazem parte da banda e se calhar não vão estar contentes com o trabalho. Uhum. E foi aceitar essa diferença e dizer às pessoas, e quem pergunta nós dizemos é, tem uma experiência, entre aspas, que é o EP, ao vivo as coisas são diferentes. Obviamente que não são músicas diferentes, mas aceitamos o facto que vai ser uma experiência diferente e para as pessoas se prepararem para isso. E daí, acho que não há desilusão, porque nós não estamos a dizer que vai ser igual e vai ser melhor. É diferente, não digo que seja melhor, seja pior, é muito mais orgânico. E agora que falas na sua experiência ao vivo, desculpa interromper-te, eu estava-me a lembrar do vosso concerto, eu vi-vos a abrir para Man Eater, no Music Box, faz agora um ano, sensivelmente. E realmente dá essa diferença. A única coisa que eu conhecia vossa, além dos temas do MySpace, era o tema... Os temas que andavam a circular online, tenho que admitir, sou um pirata. E fiquei com essa ideia, há uma intensidade muito grande nos temas ao vivo. Nota-se que vocês têm aquele trabalho de tentar levar um bocado da intensidade, daquilo que marca um bocado o vosso som para fora. E é realmente complicado. Tu usas dois, três teclados diferentes, não é? Entre sintetizadores e Moogs e etc. Por aí. É isso, o número de teclados que eu uso basicamente é mais uma vez para encher mais. Eu comecei como guitarrista e não digo que penso como um guitarrista, mas não penso, eu acho que, agora falando um bocado do que eu toco, sim, o papel, que é aquilo que se destaca mais até. O papel, a questão aí é que, mais uma vez, é a questão de quando somos só dois a compor, se bem que a coisa agora está a mudar um pouco. A guitarra, para não soar despida, tem que ter uma base por trás. É isso que eu tento muitas vezes fazer. E acabo, eu olho para as bandas mais pá, pesadas que existem e o papel do teclista normalmente é lá ao canto e tu de vez em quando ouves assim uma coisa. Mas a verdade é que se calhar muitas bandas também que têm o teclista não precisavam de o ter, porque têm duas guitarras, têm uma bateria sempre forte. E aqui como havia essa... Eu chamo-lhe fragilidade, mas acho que também é o que nos torna diferentes. Quem somos e diferentes. Sempre houve a necessidade de uma base. Eu, por exemplo, estou muitas vezes a dobrar a guitarra, estou muitas vezes a dobrar o baixo, e é criar esse som cheio. E pronto, e como tenho dois teclados, normalmente vou alternando entre adicionar algo mais e simplesmente dobrar. E pronto, e estou sempre a tocar, estou sempre... Uhum. Pronto, eu não gosto... Eu acho que se para estar ali a um canto à espera que chegue a minha parte, não vale para estar lá. Acaba por ser um bocado aborrecido, não é? Para ti, e frustrante, talvez. Eu tento um bocado quebrar isso. Fugir um bocado ao, digamos, clichê, se calhar. De... Sim, pronto. É a maneira como eu coloco ali. É ser mais um instrumento, não ser algo que vê parece de vez em quando. Uhum. Algo. Eu vi há uns tempos uma crítica num blog, numa amplificação, não sei se conheces, chegaste a ler a crítica que fizeram sobre o vosso EP, que foi uma belíssima dissertação. Sim. A tua cara não parece neste momento muito agradável. Não, é agradável. Assim, uma pessoa elogiar o nosso trabalho é sempre bom. Não sei, não quero soar malzinho, mas não sei se não foi demasiado. Pronto, percebes? Mas é verdade que, principalmente o EP, tem suscitado reações assim fortes. E para mim é ótimo. Mas depois acaba de ser engraçado pensar... Que tu pensaste numa coisa quando escreveste a música e uma pessoa tirou outra... Nem é isso, é a simplicidade com que as coisas foram compostas. Quer dizer, obviamente foram pensadas e houve um processo de reflexão, mas a maioria foi composta no meu quarto. E agora lembrar-me de estar a compor no meu quarto com o Luís e... nada, não pensávamos nesta dimensão tremenda, nem no significado todo. Claro que tem significado, mas... Pois, eu ia-te perguntar isso mesmo. Essa crítica tinha uma palavra, ou duas ou três palavras muito vincadas. Uma delas, lembro-me que se adequava bem, que era... Era um som, um ambiente celestial que havia nas músicas. E tendo em conta até a vossa capa do EP, ou pelo menos a vossa imagem que tinham no MySpace, há algum conceito por trás? Não necessariamente com o espaço, mas há um conceito e as músicas foram pensadas para suceder. E eu até escrevo, não lhe vou chamar letras, escrevo uns textos associados, porque que acho que ajuda, estas pequenas coisas ajudam à experiência. E principalmente nas bandas instrumentais tem muitas vezes a tendência de fazer temas aleatórios ou fazem uma frase bem feita, mas depois não aprofundam essas ideias. E há uma ideia no EP, basicamente o EP lida com a morte. Mas não de uma... Apesar de ser um EP negro, não lida com a morte dessa maneira. Eu sou ateu, pronto. E às vezes sinto, e acho que é uma coisa que muita gente que não acredita, não tem uma religião, não acredita numa entidade de vá superior, sente que é quando começamos a pensar no número de pessoas que existem e que somos um planeta num sistema solar, somos um sistema solar numa galáxia, num universo... Há quem diga que somos vários universos. Não, uma pessoa não se deixa de sentir pequena. E quando começamos a pensar na morte e na crença, não quer dizer que seja verdade, que não existe nada depois dela, acho que rapidamente uma pessoa sente uma dor e um absurdo, que isto é absurdo, isto não faz sentido. Mas eu acho que é possível tirar algo positivo daí, e pelo menos é isso que eu tento fazer, e é o EP lida com isso, que acho que pode-nos libertar, no sentido de que ter a noção que estamos sozinhos, mas que também somos, em última análise, responsáveis pelos nossos atos e pelo nosso destino. E acho que encarado da maneira certa, apesar da fatalidade ter que acabar, essa sensação de estarmos sozinhos, mas termos todo o poder que precisamos para a nossa vida e que o nosso destino não está traçado, acho que pode dar força a uma pessoa e, ao final do dia, acho que nos liberta um pouco. Não temos alguém que anda em cima de nós. Sim, nossas ações e... E acho que muitas vezes é essa sensação de religiosidade ou de espiritualidade que as pessoas sentem de algo fora, conseguem tão facilmente encontrar cá dentro. E é um bocado, é basicamente isso que fala. O espaço acaba por ser um ponto de partida, no exemplo que eu já dei. Que começas Sim, exato. É uma coisa exterior, quanto mais não seja, não é? Não, estou um bocado a pensar que é uma coisa com que eu me identifico imenso e acho que ao fim e ao cabo, acho que qualquer pessoa acaba por passar um bocado por esses períodos de reflexão. E é curioso que pegues na música como um ponto de partida vá para isso e consigas acabar... Como é que eu ia dizer? Uma música como se calhar um processo de exteriorização a esse tipo de sentimentos. E faz sentido, percebo perfeitamente. Agora, relembrando pequenos pontos do vosso EP, faz sentido a tua ideia. Sim. de tudo aquilo que eu acabaste de dizer, Sim. portanto, na música. Queria-te perguntar também, mesmo os títulos, por exemplo, Danica, eu tenho que confessar que é uma coisa exterior a mim. O nome de demo é um bocado um pau de dois bicos, porque é suposto ter significado, mas quando pouca gente sabe o que é que quer dizer, o significado também não atinge as pessoas. Olhando para trás, cara, tinha-lhe dado outro nome. Mas, basicamente, Danica é o termo que se dava às moedas que se colocavam-se nos mortos na Grécia Antiga, né? Segundo a mitologia grega, colocava-se essas moedas para pagar a viagem para o espaço exterior. Para o inferno. Uhum. Para o espaço exterior, não. Não, para o inferno. Sim. Acho que é o rio Fistis. Olha, estou a dizer aqui uma coisa. Mas pronto, pagava-se a Caronte, que era o barqueiro, a passagem para o rio para ir para o inferno. E era um processo fúnebre, basicamente. Colocava-se nos olhos da pessoa, uma moeda em cada olho, e isso é a Dânaca. E, basicamente, essa ideia surge, primeiro de tudo, e se calhar isto sou um bocado mal, mas vi a palavra, vi o significado, e pensei, tenho que usar isto em algum sentido. Segundo, acho que a demo, sendo uma música quase com 17 minutos, descreve uma viagem. Uhum. E as coisas fizeram sentido, pronto. Na altura fizeram. E fazem. O nome é que, pronto, se calhar devia ter sido outro, mas faz sentido. Mas quanto mais não seja, é um nome fixe, não é? Sim. Mas esse também é outro... Tu achas que... Consideras-te uma pessoa esotérica ou és simplesmente uma pessoa que tem noção daquilo que... em que acredita e naquilo que sente? Não, acho que não sou nada esotérico. Esotérico, será, ok. Não foi bem... És mais espiritual, talvez? Não, mais ou menos... Sou uma pessoa a tentar encontrar algo em que acreditar, mas isso reflete mais o EP, não necessariamente a demo. São duas fases diferentes, se calhar, da tua vida, ou são duas fases diferentes da mesma pessoa? São duas fases diferentes da mesma pessoa. Eu sempre fui fascinado por mitologia, e principalmente pela mitologia grega, e acho que há muitas lições a tirar desses textos. Não tenho nada contra a mitologia que existe atualmente, que é basicamente a cristã ou a católica, mas como também há lições a tirar de ler a Bíblia, mesmo quem não acredita, eu já li a Bíblia e acho que há muitas coisas ali que são válidas, sejas crente ou não crente, pronto. Porque mais do que uma lição sobre a religião, é uma maneira das pessoas viverem a vida, e há coisas que concordo. Mas desses textos antigos também há muita coisa, e há muitos anos ali. A religião católica tem 2000 anos, sensivelmente. Mas não vou falar agora da grega, porque tenho medo de dar uma calinada, mas tens a mitologia nórdica e egípcia, que tem muito mais do que isso. Uhum. E essa sabedoria transmite-se nesses contos e nesses textos. E pronto, eu gosto bastante de mitologia e, sei lá, gosto de saber. Ao final do dia, eu sou um maluquinho da Wikipédia. E vais devorar artigos da Wikipédia. E vou devorar aquilo e tudo o que me interessa vou procurar mais. Uhum. E passo horas nisso, por isso. Percebo. E se posso acrescentar, eu acho que acaba nos louco por transparecer isso. E não é só de mim, porque eu posso sugerir os conceitos, mas o resto da banda também opina e vê e revê e dá a sua opinião. Pronto, mas os lobos acabam por passar, se calhar, por uma bandeira esotérica e assim fora do habitual, nesse sentido. Pelo menos em termos de imagética. Sim. Não, a imagética é pensada, mas isso já é outra questão. Mas é, ainda por cima, no género de música que é, não faz sentido estar a falar o meu pai chateia-me a cabeça e o meu namorado ou a minha namorada fizeram isto e aquilo. E mesmo que há esses sentimentos, há maneira de refinar a coisa. Uhum. Eu acho que já é absurdo muitas vezes, mas mais neste género, e que dá asa a tanta coisa. Estou chateado, trabalho muito, a vida é chata. Acho que... Pode ser sempre um bocado mais refinado, não é? Sim, e dá para abstrair. Acho que podemos falar de outras coisas, podemos refletir sobre outras coisas. Não seja essas coisas pequeninas do dia-a-dia. Uhum. Falavas na questão da imagética. Como é que vocês conjugam, então, a imagética com os vossos conselhos? Há a lógica imediata de pegar no conceito e tentar fazer visualmente. Mas depois também há muitas pequenas coisas que às vezes não têm assim tanto significado quanto isso. Isto tenho que admitir. Mas que... coisa atrás de coisa, acabam por criar uma imagem maior e aprofundam a coisa. Por exemplo, a questão da trema. O trema não tem significado nenhum. Pronto, basicamente. Mas são estas pequenas coisas que fazem a banda. Não é o nome que faz a banda, é a banda que que faz o nome e são estes pequenos pormenores. Falo de uma banda que gosto muito dos Tool. Se eu fosse ver uma banda portuguesa chamada Tool, com todo o respeito pela banda que poderia ser, o nome é parvo, não faz sentido nenhum. Exato, exato. Mas quem ouve os Tool agora, que pega, vê aquilo e associa logo uma coisa grandíssima. Mas eles também fazem muito isso. Uhum. Há muitos conceitos ali, mas também há pequenos pormenores e coisas que eles fazem que enriquece a banda e o nome, pronto. E o Estrela. Uhum. Eu percebo perfeitamente. Também sou um grande fã de Tool já agora. Achas que... vocês já apresentaram duas faces diferentes no EP, na demo. No vosso próximo registro, seja um álbum, seja um EP... Se vai haver algo diferente. Vai ser algo diferente, certeza. É possível. É bem bastante possível. Não que haja essa necessidade de estar sempre a fazer algo diferente... Eu não vejo mal nenhum, não numa carreira inteira, entre aspas, carreira, mas em dois álbuns fazer algo e achar a conclusão de que podemos fazer mais com este tipo de som e podemos aprofundar isto, mas pelo menos os dois lançamentos que temos planeados provavelmente vão ser muito diferentes. Mas, mais uma vez, não deixa de como de demo para o EP, apesar de serem diferentes... Percebe-se que é a mesma banda, pelo menos eu acho que sim. Aqui vai ser a mesma coisa. Uhum. Também não quero alienar por completo. Não vai sair reggae. Não nada de género. Seria engraçado reggae com... Reggae doom, não vai ser. E em termos de influências, eu já percebi por aquilo que vou vendo às vezes no teu Facebook, que tem, uma vez tens a página pública. Ainda ontem, por exemplo, vi que tinhas lá os Crystal Castles. És uma pessoa eclética em termos musicais. Sou, e... Pronto. Mas não trazias nada... Acho que era possível trazer uma influência assim tão radical. Eu acho que trago. Pronto, acho que as referências óbvias da banda e quando as pessoas falam é os Cult of Luna, Neurosis, puxando um bocado mais para outro campo, Earth. Uma coisa mais arrastada, não é? Uma coisa mais arrastada, algum drone, mas tipo, eu pessoalmente não me influencio diretamente nessas bandas, apesar de gostar de todas elas. E as minhas referências em termos de teclados são completamente diferentes. Não vou dizer que é o segredo da banda, mas que todos nós temos influências diferentes e passados diferentes. O Pedro, que está connosco, que é o baixista. Vem de um passado de hardcore e de death melódico, assim, uma coisas mais extremas. O nosso baterista teve uma banda de hardcore que era os Day of the Dead durante 9 anos. O Luís gosta de coisas mais indie, mais rock indie. E eu durante um tempo fui o metaleiro do grupo, mas entretanto as pessoas também mudam e acho que começaste a abrir um bocado mais o teu leque de influências. E agora, ao ponto que acho que não me defino por nenhum género em particular. Posso dizer que as bandas que eu ouço mais agora, ouço bastante eletrónica, ouço Crystal Castles, ouço... Não devia dizer este nome, mas Fuck Buttons. Podes dizer aqui, não há problema Beep nenhum. Beep Buttons. a minha banda favorita é Nine Inch Nails, sempre foi. Mas Nine Inch Nails ainda acaba por se inserir um bocado mais. Acaba, se formos procurar bem. Eu vou-te admitir que conheço mal Nine Inch Nails. O problema de Nine Inch Nails, e muitas vezes olham-me de lado quando eu falo que a minha banda favorita de Nine Inch Nails, é que as pessoas tendem a imitar, na minha opinião, os piores momentos da carreira dela. Porque se formos ouvir algo como os Ghosts, que é quatro álbuns que eles lançaram instrumentais, temos lá coisas fantásticas. E aí, se calhar, vais ver facilmente Lube lá, em alguns sítios. Agora, o lado mais industrial, mais rocker, não, necessariamente. Mas eu acho que se há coisa boa ou coisa má da carreira de Nine Inch Nails é que tens gostos para tudo. Tens tudo. Há CDs que eu particularmente não gosto e há outros que pronto, são os meus favoritos, ponto final. Depeche Mode. Pronto, eu não vou buscar muitas influências no género que a gente supostamente insere. Mas claro que ouço, e houve uma altura que pensei que era fazer uma banda deste género. Só que os materiais com que se faz é que são diferentes. Até porque eu acho que uma pessoa que ouve apenas o género de música que faz... Acaba por se cansar, eventualmente. Não, não acho que se canse, eu acho que canso aos outros, basicamente. Também pode ser. Eu costumo dizer que eu gosto de X bandas de um género e mais do que isso começo a enjoar-me, no sentido que gosto muito dos Cult of Luna, gosto muito dos Isis, Neurosis, uma banda finlandesa que é Calisto. Porque acho que são as pessoas que se destacam, porque depois começas a ouvir outras bandas e são um bocado tudo ao mesmo. E não. Esta parte é Neurosis, e esta parte, esta voz é tipo Cult of Luna. E quando começas a referenciar outras bandas para definir o som de uma banda, é mau sinal. Uhum. E acho que isso acontece muito. Acho que neste momento estamos a ficar, se calhar não diria internacionalmente, porque isto é muito complicado, mas cá no nosso país acho que estamos a ficar muito crowded, é a única palavra que me vem à cabeça. Saturados, exatamente. Acho mais que a nível internacional a coisa está saturada do que normalmente cá demora uns anos até chegar a música. Eu acho que o Southern Rock, se quisermos falar de géneros parecidos com nós, o Southern Rock, que tens os Maneater, se calhar o maior exemplo, talvez esteja a saturar-se um pouco. Eu costumo dizer que há muitos clones agora de Maneater. Eu acho o Maneater, eu adoro, gosto bastante do som deles, e gosto bastante deles, mas começaram a surgir assim umas bandazinhas. Eu costumava dizer que houve uma altura que levantavas uma pedra e tinhas assim uns clones de Maneater a sair. No nosso género, nem tanto, eu consigo dar para aí umas 3 ou 4 bandas. Claro que cá em Portugal, se calhar 3 ou 4 bandas, já está saturado. Sim, poderá ser. Tens os Process of Guilt, mas que têm umas influências mais death e doom mais tradicional, agora que também estão-se a virar mais para este género. Também gosto bastante. Tens uns rapazes de Valdecâmara, que são os Catacomb. Uhum. Sim, também tive aqui o EP. Mas também acho que já, mais uma vez, é um género já diferente de Process of Guilt. Já é uma coisa mais com mais ritmo. Mais ritmo, post-rock, nem tanto. Eu acho que eles não... Mas é rock instrumental, é limite rock instrumental. Todos os Katabati, que foram Brief Ascent Circles, que se calhar é mais post-rock tradicional, um pouco. Sim. Mas como os Riding Panic, ou talvez. Os Riding Panic também, mais tradicional. Mas, mais uma vez, eu consigo, se calhar é preciosismo estar a fazer esta separação. Sim, mas consegues encontrar pontos de ligação. Não vejo um clone de outro, por exemplo. Uhum. Ainda não. Pelo menos destas bandas que eu conheço e que se destacam, não vejo um clone de outro. Obviamente a questão é que Portugal tem poucos habitantes. Há poucos habitantes a gostar de música mais pesada e ainda haverá menos habitantes a gostar deste tipo de música, por isso aqui o termo de saturação se calhar é um bocado relativo. E acaba por acontecer mais rapidamente. Não é? Sei lá, se calhar na Alemanha um concerto com o nosso género de música com 300 pessoas é bom. Nós aqui com 100 pessoas fazemos uma festa. Quer dizer, depende. Lisboa e Porto é diferente, mas vais em um sítio e te metes 100 pessoas, é ótimo. Mas sentiste dificuldade? Ou têm sentido até agora dificuldade em impor-se, em aparecer e arranjar concertos? Não. Também tivemos ajuda e agora isto serve para fazer assim uma publicidadezinha. Há modificações, Maneater. A modificação só viu-nos só com a demo e escolheram-nos para abrir o Wolves in the Throne Room. Que foi ótimo. É verdade, estava-me a esquecer completamente que vocês tinham aberto para o Wolves in the Throne Room o ano passado. E foi ótimo, e isso conciliou logo ali uma mini tourzinha que fomos tocar a Valdecâmara com os Catacomb, que foram ótimos, foi dos melhores sítios que fomos recebidos. Fizemos o Wolves in the Throne Room e ainda fomos tocar a Braga. E depois foi o Maneater, que em comum tínhamos o nosso baterista, o João, conhecer o Miguel. E tinha-se falado, ele tinha gostado do nosso sonho, tinha-se falado em tocarmos o concerto de apresentação deles no Music Box. E nós ficámos logo, ótimo, bora, vamos a isso. E ele disse assim, então, mas em vez de um concerto, porquê é que não abrem a tour? E nós fomos, obviamente. Nós temos tido, se calhar, alguma sorte aí, mas também acho que nem tudo é sorte. Também há mérito, claro. Há mérito e não vou dizer trabalho, porque isto não é assim uma coisa tão difícil, mas temos que nos mexer. Percebes? E eu às vezes vejo bandas assim um bocado naquela atitude, ninguém aposta em nós, estamos aqui à espera que nos convidem. Eu apontei, por exemplo, os contactos todos de Maneater dessa tour e andei à procura e era todos os dias mandar mail a toda a gente que conhecia, a perguntar, podemos ir tocar aí, somos estes, vamos tocar aí. Às vezes fazer-se cá um sacrifício em termos de compensação monetária, ninguém vai enriquecer aqui, mas pronto. E é correr esses riscos. E nós conseguimos com o EP fazer uma tour de 9 datas, tenho algum orgulho nisso. E vamos agora em maio, em junho, fazer no mínimo mais umas 6 ou 7 datas. E vão tocar, inclusive, no festival em Braga, que tem 4 nomes, pelo menos. Eu... Bringer of Black Dawn, acho eu. Exatamente. Vão tocar com Manatees e okay. com... Neste momento está confirmado os Ellen Evan. Os Ellen Evan também, mas eu admito que não os conhecia, devem ser uma coisa um bocado mais recente. Não sei se são assim tão recentes quanto isso. Têm andado um bocado... Parados. Parados, sim. Mas é um festival que, por aquilo que a Rosa Velho tem deitado cá para fora, vai ter dois atos, uma espécie sim. de dois atos, uma coisa tarde, mais manhã. No vosso... Ai, tarde, não, tarde à noite, sim. De manhã era um bocado... e que um vai ser de resto com o vosso tipo de sons, portanto, vai ser agradável. Eu acho que, primeiro de tudo, acho ótimo, e não estava à espera que seguisse este caminho o festival, mas acho ótimo um festival deste género. Segundo, manhã e à noite, eu acho que, pronto, vamos andar ali em géneros diferentes, mas no fim de contas é parecido. Como as coisas estão a correr, acho que foi ótimo nós termos, fomos a primeira banda confirmada, nós termos aceitado isso e estou com umas grandes expectativas. Uhum. Acho que havia espaço para fazer, lembro-me de há uns tempos estar a falar com duas ou três pessoas sobre isto, fazer uma espécie de roadburn à portuguesa, com bandas que eram vocês, lembro-me na altura terem falado, eram vocês, os Process of Guilt, os Man Eater, Riding Panic ou Catabatic, e fazer-se assim uma coisa que, ao fim e ao cabo, é isso que a Rosa Verde está a fazer. Eu acho que há espaço, claro que há. Acho que, primeiro de tudo, e sendo honestos, apesar de já haver a tal saturação deste género, o género ainda tem alguma popularidade. Isto agora soa mal, parece que eu... A verdade é que eu ouvia thrash metal, mas aprendi a tocar teclado só para fazer este género. E acho que há bandas que não devem nada às bandas lá fora. E acho que faz sentido, obviamente faz sentido. Aliás, já teve para ser falado algo de... ano passado, acho eu. Teve para ser falado algo assim. No Santiago Alquimista era Man Eater, Catabatic, Lobo e Catacomb. Não foi à frente por pormenores, mas... aliás, e nós temos... Apesar de tudo, nós temos a amplificação, que vale a pena mencionar eles, que já têm uma influência em trazer cá bandas bastante grande. Inclusive, eles já fazem... O problema de ser um país periférico é que... Eles já organizam... Eles para virem cá têm que passar por Espanha. E eles já fazem o booking de Espanha para trazer as bandas cá. Uhum. Por isso, se ia atrair o mesmo número de pessoas com o Roadburn, provavelmente não. Até porque o Roadburn é na Holanda e é um país rodeado de muitos países. Exato. Mas acho que é viável. Acho que é viável. Metias-te nisso? Se metias nisso, organizavas uma coisa dessas? Tu gostas mais de ir tocar? Não, é assim. Eu neste momento temos um amigo nosso que é o Adair, que fazia parte de uma promotora no Porto, que era a Anomalia. Uhum. Chegou a trazer algumas bandas cá. Está-nos a ajudar no booking. Mas eu antes fazia o booking. Se eu me vejo a fazer isso... Há um obstáculo natural que é a questão... E tenho histórias do Adair. Que é a questão do monetário. Pois. O Adair contou-me que... Quando aquilo corria mal, saía do bolso deles. E há sempre esta coisa de... Medo. Eu não digo que não vá organizar concertos no futuro, mas não vou deixar de ser músico para ser promotor. Eu acho que se o fizer vai ser sempre no interesse meu e das minhas bandas. Sim, um bocado no gozo também. Sim. Mas naturalmente, quando tu começas a mexer, acaba por ser essa faceta de promotor. Há concertos que eu quero fazer, como bandas de Portugal. Não digo que nunca... Não digo que alguma vez vá, aliás, trazer bandas do exterior para vir tocar cá. Isso é um risco já maior, não sei se estou disposto a fazê-lo. E respeito bastante quem faz. Mas bandas de cá, eu acho que instintivamente organizares um concerto para ti, pensas logo com quem é que eu quero tocar. Uhum. E acaba por sair esse lado promotor. Pegando nisso, nessa última pergunta, que é um bocado a pergunta da praxe, com quem é que os Lobo poderiam tocar para terem a vossa carreira... para atingirem o vosso pico de carreira? Quem era os Lobo a abrir para alguém? Eu acho que os Lobo a partilharem o palco pico com... de carreira dos Lobo era ir ao Roadburn. E porquê não? Pois, porquê não? Não é impossível, mas ainda está a uns anos de distância. Mas também não faço isso o objetivo máximo. sei lá, tenho muita pena, com todo o respeito pelos Maneater, não termos sido formados para aí 2 anos antes e ter ido a Coimbra abrir o Cult of Luna. Também, quer dizer, também aqui com o Rojo, mas Coimbra foi numa igreja e aquilo deve ter sido uma coisa. Há imagens no YouTube, aquilo tem. Por acaso desconheci que tinha sido numa igreja. Não sei, estou a dizer aqui uma coisa, a igreja ou a catedral, mas sei sim, que. Sim. Que é um edifício com uns 5 ou 10 metros de altura, uma coisa assim, aquelas baterias, aquilo já tem reverb natural, aquilo foi uma coisa gigantesca. Uns Cult of Luna, uns Neuroses. Neuroses devido vir cá, mas pronto, isso é outra história. Mas acho que era um ponto alto, sem dúvida. Mas a gente não se pode queixar. Nós já abrimos para Mono, vamos abrir para Alcest, Wolves in the Throne Room, vamos tocar com Manatees, para uma banda que começou a tocar há ano e meio. Já é bastante, por isso eu acho que é uma questão de tempo e é uma questão das coisas continuarem a correr como estão. Acho que... E continuarem no trabalho também, não é? Sim. E para fechar, planos para os Lobo. Vocês vão... Estás a falar dos concertos... internacionalizações, talvez tocar lá fora. Não, isso vai, eventualmente vai acontecer. Temos pessoas já a tentar levar-nos à França. Temos convites de um festival na Holanda. Temos intenções até o final do ano. Não digo ir a esses sítios todos, mas pelo menos Espanha também. Espanha, esse festival da Holanda, se for para a frente, também somos capazes de ir lá. As coisas feitas com conta e medida e... Há um limite entre condições e preciosismo, mas pronto. Mas também não indo à maluca, porque nenhum de nós faz isto exclusivamente, obviamente. Claro, temos claro. Trabalhos e é difícil, mas há vontade de todos irmos experimentar ir lá fora. Nunca será uma tour de um mês, nem nada do género, mas há vontade. Mas até o final do ano, ideias. Vamos lançar... Provavelmente no verão um EP. Ainda não vou dizer muito sobre isso. E começámos a compor recentemente o álbum. E o álbum, provavelmente, não queremos fazer grandes prazos. Queremos que saia bem. Até colocámos alguma pressão em nós. Não necessariamente temos que as pessoas têm que gostar de nós. Mas que, pronto. Mais um pouco, mais em termos de receptividade. Mas queremos... Não, mas também... Isto é uma coisa um bocado também nossa, no sentido que depois de um EP que nós todos saímos contentes com ele, queremos fazer melhor. E por isso vamos com calma. No princípio, se calhar depois do verão, se calhar vamos gravar e depois vamos ver o que é que sai daí. E é esses os planos. Com sorte, é 2 lançamentos até início de 2011 e concertos. Portanto, trabalhinho novo vai faltar, não é? Pelo menos pronto, enquanto está a banda. Pronto, isso não é mau. Eu não percebo. Claro que nós também temos aqui um circuito de promoção de um disco muito pequeno. Mesmo que vás à Europa, vais uma Europa uma vez ou duas e dás uma voltinha cá em Portugal e está feito. Se calhar bandas americanas e europeias têm um circuito que vão à Europa, depois vão à América, depois se calhar voltam à América, vão à Europa. Estamos a falar das bandas grandes. Aí se calhar explica-se espaços entre 2 e 3 anos entre um CD. No nosso caso, damos 10 concertos, 15... E começar a pensar... Pronto, na sala de ensaios. Neste momento nenhum de nós tem... o Pedro tem outra banda, o João está a começar outra banda, mas neste momento estamos muito focados em Lobo. Por isso, facilmente a gente volta a compor coisas. São tipos criativos, portanto. Gostamos de pensar que sim. Pelo menos tendo em conta o vosso EP e a vossa demo são certamente. Só uma coisa que tinhas falado, disseste, vão começar a compor o álbum, vão lançar o EP, portanto o EP já está escrito. Está a ser... Não precisas não, dizer. Não vou dizer o que é o EP, mas o EP em si está composto, sei lá, 80%. E depois vai ser gravado, ainda provavelmente em maio. E depois aí vamos ter uma conversa com a editora, mas provavelmente se calhar vai sair online e depois vamos fazer uma coisinha física. Mas é um lado diferente da banda e aviso já, quer dizer, isto devia-se avisar na altura, mas o EP não reflete o álbum, nem nada do género. É uma coisa intermédia. Nem tanto, é uma coisa paralela. Okay. Só que em vez de dar-lhe outro nome, faz sentido... Ser Sim, claro. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Outra vez. A gente falará então quando tiveres o EP disponível. Sim. E vamos cá fazer mais um bocado de promoção, está sempre jeito. Sempre. Esperamos que sim. Ricardo, muito obrigado. Foi o Música de Peso. Para a semana estamos de volta com o formato normal, eu e o Afonso, e com muitas novidades, como sempre. Até para a semana.